caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 3 em ponto, edição para domingo, dia 17 de abril de 2016. Esta é então a edição do nosso programa que dá pelo nome de 3 em ponto. Alguns problemas técnicos estão a impedir a Adriana de entrar neste exato momento, mas tal problema vai ser resolvido muito brevemente. São 15 horas mais 11 minutos e nesta edição do nosso 3 em ponto vamos ter algumas novidades relevantes, como é lógico, e que têm a ver também com o nosso 3 em ponto. Agora sim, creio que já estão reunidas as condições para que se possa juntar a nós a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, creio que já se te escuta. Não, ainda não. Eu pensei que já ouvíamos a Adriana, mas ainda não. Desconheço o que está a acontecer por aqui. Vamos tentar que seja possível. Bom, está um pouco complicado. A Adriana creio que não está em linha neste momento. Ok. A Adriana não me ouve neste momento. Vamos tentar que o problema se resolva. Mas, bom. Até lá, lembrar que temos sempre um país. Temos sempre temos sempre um país, temos sempre uma cultura, temos sempre algo a abordar nestas edições do nosso 3 em ponto. E agora sim, creio que a Adriana já me ouve nas devidas condições. Olá, Adriana! Infelizmente a Adriana não está a ouvir e a questão é mais grave do que aquilo que estava a pensar, visto não resolver a situação, não estar a resolver nada do que estava a pensar. Bom, 15 horas mais 15 minutos. Não era suposto que o nosso programa começasse assim, mas bom. Está realmente complicado que a Adriana me ouça nas devidas condições. Aliás, está a ser neste momento impossível e como tal vamos fazer o seguinte: vamos tentar escutar aqui uma música e depois tentar novamente o contacto com a Adriana, a ver se desta vez já será possível que ela me ouça. Tentar só uma última vez. Adriana? Olá! Ah, então tu ouvias, não dizes nada. Eu já disse! Não, mas só comecei a ouvir-te agora mesmo. Portanto. Houve aqui algum contratempo técnico, mas já está resolvido. Estava difícil hoje. Iniciamos o nosso 3 em ponto. Sim. Estava, mas acho que já iniciámos, certo? Com certeza, e 2 minutos depois estamos no ar os dois, quando são 15 e 15. Portanto, ainda foi um pouco atrasado, mas conseguimos estar aqui relativamente a tempo e horas. Então, olá ouvintes, já que eu não disse nada há bocadinho, sejam bem-vindos ao nosso programa. E pronto, o Carlos está aqui com uma voz muito interessante. É o Zares da Dinamarca que o faz assim. É uma voz muito radiofónica, digo eu, não? É, por acaso é, junto com esse calzinho. Tirando estes cães de fundo que tiram um pouco de profissionalismo à questão, mas para todos os efeitos É uma, enfim, é uma voz que me parece até mais radiofónica, digo eu. É, e esses cães estão aí a ladrar porque eles estão todos em êxtase por te ouvirem dessa forma. E não sei se eles são cães, são cadelas, mas podem, se forem cadelas até podem estar excitadas, não é? Nunca se sabe. Pois, não sei, o meu propósito não é esse. O meu propósito é apenas cativar ouvintes. Não é cativar cadelas. Não, de todo. Sim, mas as cadelas podem ser se boas ouvintes. Eu ia dizer uma coisa, mas não digo. ia dizer uma coisa, mas não digo. Bom, mas hoje, como disse a Adriana, a nossa viagem é até a Dinamarca. Nós não estivemos muito longe da última vez que fizemos programa, foi na Noruega. Agora vamos até a Dinamarca. A terra é uma terra muito interessante, porque é a terra onde aquela cantora, houve uma cantora que deixou de cantar há pouco tempo, mas aqui é uma portuguesa, e ela fez muito sucesso cá em Portugal, mas fez muito mais sucesso lá neste país. Digamos que em Portugal, à exceção de, bom, da música da fruta, do amor da água fresca, ela aqui passou muito ao lado, mas lá, a Dinamarca. Sim. Pronto. Era uma piada. Lá, posso Dinamarca. Dizer que sim. Bom, mas é esta terra... Olha, sabes uma coisa? Nesta terra da Dinamarca, e agora já a sério, nesta terra da Dinamarca... foi onde se inventou, foi onde se fez uma das invenções mais importantes de sempre. Que é? Não sei se sabias. Que foi a invenção do fio de aço por Paul Thompson em 1898. O fio de aço que foi o precursor da fita magnética, da cassete, que nós conhecemos muito bem, não é? Fez parte da nossa geração. E, na realidade, esta cassete de plástico surgiu em 1930, mas o seu precursor foi um fio de aço que tinha a possibilidade de ter uma capacidade de gravação a rondar os 90 minutos. Era muito perigoso, mas existia. E foi por aí que se registaram as primeiras emissões de rádio e que ficaram gravadas até os dias de hoje. Não sabia essa informação. É verdade. Olha, antes de passarmos às músicas, partilhar algo contigo, aliás, contigo, nem tanto que tu já sabes disto, mas partilhar com os nossos ouvintes, porque, diz-me, temos novidades do próprio 3 em Ponto, certo? Acho que sim. Sim, temos. Posso dizer que sim. Ou talvez não. E ele fica a olhar para mim assim com uma cara tipo, sim. Não, eu pensei que soubesses de que é que eu me refiro, é por isso que eu pensei. Bom, mas então se digo. É aquilo que eu penso, acho que sei que te referes, mas não sei o que é que tu pensas, portanto. Pois, agora nada, agora quem diz sou eu, porque era suposto que tu dissesses, mas visto que não sabes, digo-te eu. Bom, o programa 3 em Ponto vai passar a ter apenas de 120 minutos de duração, ou seja, vai começar às 3 e acabar às 5. Mais coisa, menos coisa, por vários motivos. Desde logo dois, veste, era por isso que eu queria que dissesses, que dissesses tu, porque os cães estão aqui a fazer um festival, que é uma coisa assustadora. Bom, mas dizia eu que, portanto, o programa 3 em Ponto vai passar a ter 2 horas de duração e não 3. O motivo é simples. Bom, ou os motivos são simples. Primeiro, o Happy Nation e o programa O Que Reza a História são agora, novamente, programas independentes. Antes, o Happy Nation e o programa O Que Reza a História eram programas independentes. Deixaram de o ser, passaram a fazer parte da, portanto, da 3 em Ponto, mas com a abertura da Antena Web Momento, voltam então a fazer parte. No caso do Que Reza a História, volta ao Canal 1, porque realmente não... Tentamos, mas não resulta. Já com respeito ao programa Happy Nation, faz todo o sentido que esteja na Antena Web Momento, tratando-se de um programa de música mais antiga, certo? E então, por isto mesmo, o programa 3 em Ponto perde duas das suas rubricas, enfim, e vai então passar a ter, aliás, duas não, perde três, porque o Informação 3 em Ponto vai deixar de acontecer e a partir de maio vamos ter um programa dedicado 15 minutos ao que de mais relevante aconteceu e ao que deverá acontecer na Rádio Internet. Isto é, se porventura tivermos novidades, acontecimentos que marcaram a semana ou que vão marcar na semana que vai entrar, o programa que vai surgir em maio na Antena Web Informação deverá trazer aos ouvintes do grupo Antena Web todas as informações que o programa, que o espaço a Informação 3 em Ponto trazia. E, portanto, três destas rubricas do programa perdem-se e, por isto mesmo, o programa passa a ter 2 horas de duração. Pronto, e esta era a novidade que eu tinha para dar, o que a Adriana tinha para dar, mas como não fez trabalho de casa, não é, Adriana é pequeno. Eu detesto ser apanhada desprevenida, então apanhas-me de surpresa, pois é assim. Pronto. Aliás, eu até gosto de surpresas, mas... Mas tu gostas, sabias, eu disse-te. Sim, mas esqueceu-me. Simplesmente. Ah, então não foi de surpresa, foi de esquecimento. Passou-me. Pronto, não faz mal. Acontece. E pronto. Bom, mas vamos até a Dinamarca porque temos algumas musiquinhas para os nossos ouvintes. Sim. Temos. E a brincar já são 15 horas e 23 minutos. Então, devido a este atraso de hoje. Mas sim, dou-te agora a palavra, é tua. Vamos então às três primeiras músicas da Dinamarca. Sim, senhor. Vamos então iniciar com Mo, com Pilgrim. Esta música pertence ao álbum de estreia chamado No Mythologies to Follow, que é um álbum lançado em 2014. A cantora de seu nome Karen Marie Orsted, acho eu, conhecida como Mo, é uma cantora e compositora dinamarquesa que assinou um contrato com a Sony Music Dinamarca, que isto é irrelevante. Bem, ela, o nome significa donzela ou virgem em dinamarquês, o Mo, atenção, e tem sido comparada a vocalistas electropop como Grimes, Purity Ring e Twin Shadow. E dela não tenho mais nada a dizer. Tem feito algumas participações com outros artistas e por aí é que foi que eu a conheci melhor, não tão carreira a solo. De seguida vamos ouvir os Medina com Running Out of Love. Esta música pertence ao terceiro álbum em inglês We Survive, que é um álbum, é o terceiro álbum em inglês e o sexto no total desta cantora e compositora dinamarquesa. Foi lançado mundialmente em 2016. Ele consiste, ou seja, tem 10 canções originais e 3 canções traduzidas. De músicas, portanto, singles dinamarqueses desta cantora. A cantora de seu nome, Medina Daniel Oona Valdbach, que nasceu Andrea Fuente Alba Valdbach, por causa do pai ser chileno e a mãe ser dinamarquesa. Ela é uma artista pop, dance e R&B. E pronto, também compositora, como eu disse há bocadinho. E dela também não tenho mais nada a dizer. A terceira e última, ao menos por enquanto, é Ida Core, featuring Shaggy com Under the Sun. Esta música é do terceiro álbum de estúdio chamado também Under the Sun, um álbum que foi feito em 2009, lançado em 2009. Ida Kaur é uma cantora, compositora e produtora musical dinamarquesa. Aos 11 ela ganhou o primeiro concurso dinamarquês infantil. E depois ela, quando começou muito nova, quando devia ter uns 18 anos, a cantar, portanto, cores em turnés e para artistas. Em 2002, ela tornou-se conhecida pelo público dinamarquês como membro de uma girls band chamada Shalimar. E não tenho mais nada. Pronto. Que por acaso este Shalimar foi uma girls band que durou muito pouco tempo. Não sei quanto, mas sei que foi pouco. Pois, até porque eles não foram nada conhecidos. E pronto, estão as três lançadas. Pronto. Vamos então à música e voltamos daqui a pouco para mais três temas. Dizer só que a vossa participação é sempre bem-vinda e podem escrever-nos para o e-mail, que é este. Tem vários e-mails, mas eu deixo estes dois que são, pelo menos, estão aqui no meu controlo: geral.radioantenaweb@gmail.com e também carlosbonaparte@antenaweb.info. Vamos ainda ficar com estes três temas e voltamos daqui a pouco, certo, Adriana? Certíssimo. Portanto, vamos então lá ficar com Amor com... e Pilgrim e Medina Running Out of Love e The Core featuring Shaggy com Under the Sun. E voltamos. Ok. Ouvintes, para vocês um forte abraço. Voltamos daqui a pouco com mais música no 3 em Ponto. Até já! So sorrow-filled I am. Oh, lives, river, take me to the sea. Breathe free. Like pilgrims on the Camino, I go, I go. Shiver to your bones. Oh, wild river, take me to the sea. Be free. Like pilgrims on the Camino, I go, I go. Time.

you can justify and ignore. Your disabilities, no traditionary strength and sins. But it seems to me, boring is what we believe. No wonder all we do is fight. The true love is so, so hard to find. I said for you down under. On my agenda, you're my prime time. When the moon hit the stars of the skyline, it's hard to recognize the right sign. Symbol of perfection, and you're all mine. As the sun meets the sea in the evening, you and I can consummate our feelings. Never thought it would be so revealing. You touch me with your therapeutic healing. Baby, baby, let us emphasize. Every time we fantasize, bottom line, you are a prize. Such a different role applies. Love the flex, need the sex. Never know what's coming next. Baby girl, I like the ride. Love it when our hearts collide. Need to get up, beyond the divide. Everybody put aside. It's out of four. She giving us some more. So I sex for you down under the sun. I scream for you down under the sun. Can you hear me? Down under the sun. Can you hear me? I sex for you down under the sun. I scream for you down under the sun. Can you hear me? E já cá estamos ouvintes, depois destes, deste momento musical, também já cá está a Adriana, que, aliás, ainda não está, agora é que, ok, agora é que sim, Adriana? Sim, estou aqui. Exatamente, pronto. Adriana, deixo-te o comando de emissão para que possas dizer aos nossos ouvintes as informações sobre as próximas três músicas que vamos ouvir daqui a pouco. Ok, então vamos lá. Vamos iniciar então esta parte com a Emily the Forest com Holly Teardrops. Holly Teardrops é uma canção que representou a Dinamarca no Festival da Eurovisão da Canção em 2013. Esta canção foi interpretada em inglês. A cantora, chamada Emily Charlotte Victoria de Forest, é uma cantora e compositora dinamarquesa. Como disse, representou o seu país no concurso da Eurovisão, no Festival da Eurovisão em 2013, com esta canção. E venceu o concurso. Penso que deve ter sido um bocadinho polémico para ela cantar em inglês e não em dinamarquês. Mas geralmente todas as músicas no Festival da Eurovisão são cantadas em inglês, salvo algumas, como a portuguesa, que é cantada na sua língua materna. Em segunda, de seguida, vamos ouvir Natasha Thomas com Skin Deep. Esta música pertence ao segundo álbum, chamado Playing With Fire, que foi lançado em 2006. Natasha Thomas é uma cantora e compositora dinamarquesa de música pop. Ao longo da sua carreira, ela já lançou dois álbuns de estúdio e trabalhou para a marca Lacoste. a sua primeira apresentação em público foi quando tinha 12 anos de idade, que ela cantou Killing Me Softly with this song na escola. Em 2003, com 16, ela lançou a sua primeira música de trabalho chamada Why Does Your Love Hurt So Much? E pronto, não tenho mais nada a dizer sobre a nossa Natasha, ou melhor, a Natasha dos Dinamarqueses. Por último, vamos ouvir os Inferno com Club Erotic. Esta música pertence ao álbum Fall From Grace, que é o quinto álbum de estúdio deste duo de dance. Ela foi feita na Dinamarca em 2010. Inferno é um grupo de dance pop que tem os membros Lina Raffen e Paul Lagerman. E eles fizeram a sua estreia em 97 com a música Sorte de L'Enfer e tiveram, portanto, um sucesso internacional no top, nestes anos. O seu single mais bem sucedido até à data foi From Paris to Berlin e que ficou bem colocado entre 2006 e 2007 em muitos países da Europa. E pronto, não tenho mais nada a dizer sobre as nossas músicas. Espero que gostem delas já agora. E podem nos dar algum feedback a ver se gostam ou não do nosso programa, das nossas escolhas, das nossas viagens pelo 3 em ponto, por onde levamos 3 em ponto, e também dar-nos algumas sugestões. Se for o caso, sugerirem algumas, não é? Algumas viagens. Sim. E sugerirem músicas também. Sim, sim, música também. A dizerem-nos por onde é que podemos ir, não é? Porque nós aceitamos, e como a Tenweb é um projeto cheio de recursos financeiros, nós temos sempre dinheiro para ir onde vocês quiserem. Exato. Portanto, vamos lá. E já agora dê-nos também a conhecer artistas que não são assim tão conhecidos do grande público, nem estão nos tops, que são mais conhecidos regionalmente ou mesmo só dentro do próprio país. Portanto, temos a conhecer esses artistas para nós darmos visibilidade a eles e também para fazermos também nós conhecermos esses artistas e não estarmos sempre com aqueles que estão mais no topo e que fazem mais sucesso. Nem mais. Ora, então vamos à música? Sim, vamos. Pronto, agora já não estou em versão fantasma, não tanto como menos. Já estou um bocadinho melhor, pronto, vamos ver o que é que está. E pronto, voltamos então, ouvintes, até daqui a alguns instantes. Até daqui. Até já. Até já. Tonight, we're on the edge tonight. No shooting star to guide us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Can we win and lose? How many times can we break the rules between us? Only teardrops. How many times do we have to fight? How many times do we get it right between us? Only teardrops. So come.

get to the beauty within. Got to discover me. So I gotta have com o Charles Blanquet na Conservatória de Lausanne. De 1897 a 1897. Adriana? Sim. Vou-te pedir que principies, porque devido a um problema técnico, não sei o que se passou por aqui, mas eu estava a achar isto muito estranho. Só eu que estava a conseguir ouvir corretamente. Portanto, vou-te pedir que principies de onde estavas. Sendo certo que agora os ouvintes também já te ouvem nas ideais condições. Mas início do início da música clássica, não é da música da da Dinamarca. Ok, das informações clássicas, ok. Já posso? Com certeza. Então, estamos de volta com a nossa música clássica, com a parte de música clássica. Hoje decidi trazer-vos Rodolphe Gans com Bolero de Ravel. Este pianista, maestro, compositor e professor musical, nascido em Zurique em 1877, falecido em Chicago em 1972. Ele estudou violoncelo com o Friedrich Eger e piano com o Robert Freund na Escola de Música de Zurique. Ele também teve aulas de composição com Charles Blanquet na Conservatória de Lausanne de 1897 a 1898. Estudou piano com Fritz Blumer em Estrasburgo, e de 1899 a 1900 com o Ferruccio Busoni em Berlim e Weimar, e também composição com Heinrich Urban, também em Berlim. Em dezembro de 1899 ele fez a sua estreia ao piano na Orquestra Filarmónica de Berlim, e em abril de 1900 ele fez a sua estreia como maestro na mesma orquestra, numa estreia mundial da sua primeira sinfonia, com a sua, portanto, Sinfonia número 1. Depois, em maio, Florence Ziegfeld Senior visitou Berlim e convidou Gans para se juntar, portanto, em piano, para um musical. O Colégio Musical de Chicago. Em agosto, Gans, portanto, vai para Chicago e juntou-se ao departamento de piano e tornou-se um membro do quadro de diretores desta escola. Desde o inverno de 1900 até ao verão, à primavera, desculpem, 1905. Depois, em março de 1903, ele fez a sua estreia orquestral americana como solista na Orquestra Sinfónica de Chicago. Com o, portanto, Theodore Thomas na sua primeira prestação, a tocar a Sinfonia número 1 de Vincent d'Indy no Auditório Theatre, portanto, Auditorium Theatre, exatamente. Em março de 1905, num recital em Chicago, no Music Hall, ele tornou-se o primeiro pianista a tocar música de Maurice Ravel, chamada Jodô, nos Estados Unidos. Harold Bauer foi o primeiro a tocar em Boston esta música em dezembro de 1905. Depois, antes que eu não me perca. No inverno de 1905 até à primavera de 1908, ele, o Guns, viveu em Nova York e começou uma série de turnês, de concertos, por toda a América do Norte, Europa e Cuba. Em novembro de 1907, em Nova York, Mendelssohn Hall, ele tocou, portanto, a estreia americana Maurice Ravel, chamada O Aço Triste, e Barque sur l'Océan. Em 1908, ele portanto, foi para Berlim para ensinar e também ser maestro. Tocou pela primeira vez em Berlim uma música de Vincent d'Indy e Bela Bartók, e também a primeira vez em Londres Maurice Ravel e John Alden Carpenter. Os seus alunos de Berlim incluído o pianista americano Edward Joseph Collins e o pianista Leo C. Miller, o pianista do Kansas e o seu mais tarde assistente Molly Margulis, e um compositor Charles Obiel e Edward Ballantyne. Em 1913, Guns começou a gravar, portanto, partituras de piano para Welt Mignon e Duoart, e em 1916 para Pathé. Portanto, quando foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914, Guns voltou a Nova York e foi ao Instituto de Arte Musical, mais tarde o Juilliard School. Em 1920, em Carnegie Hall, ele foi maestro na Filarmónica de Nova York com a sua própria performance de Franz Liszt. E aí usou, ai meu Deus, uma companhia eólica? Não, Eolin. Duoart, produzindo o Weber, grande piano, e tornou-se o primeiro pianista como maestro numa orquestra para um concerto onde ele tocava o piano de rolos. Guns esteve ativo na promoção da sua nova música durante a sua carreira. Ferruccio Busoni, Christian Sinding, Charles Griffiths e Alexander Tcherepnin, entre outros, dedicaram o seu trabalho ao Guns. Em 1923, isto é comprido, não é por nada, mas já me perdi. Eu já me encontro. Ele recebeu a Legião de Honra em França pela sua introdução de trabalhos de Claude Debussy e Maurice Ravel nas audiências americanas. E anos mais tarde ele atuou e maestrou peças de Pierre Boulez, John Cage e Arthur Honegger. Ravel, numa carta ao Gans, agradeceu-lhe pela sua performance, do seu trabalho, e dedicou-lhe se de carbo a terceira parte da sua composição Gaspard de la Nuit, como forma de agradecimento. Mais tarde, em 1960, Gans continuou como pioneiro na nova música. Em 61 editou 14 músicas de Anton Webern, que ele publicou em 3 volumes por Carl Fischer, pela Carl Fischer Incorporated. Sim. Mais tarde nesse ano, Hans Moldenhauer, Anton Webern, um arquivista, meu Deus, da escolar de Anton Webern, assim é que é, na Universidade de Washington, e visitou Gans e a sua mulher em Chicago. O Moldenhauer, que era além de amigo, também tinha ajudado Gans enquanto estudante, descobriu um número de manuscritos originais na casa de Webern, na Áustria, mostrando as cópias dos manuscritos ao Gans, ele disse: toma o que tu quiseres, portanto, faz eles o que tu quiseres, apresenta aqueles que tu quiseres, neste caso. Eles selecionaram 14 músicas, escritas entre 1899 e 1904, quando Webern tinha entre 16 e 20 anos. Em 62, Gans acompanhou a sua mulher, mezzo-soprano, numa primeira turnê mundial. Numa performance das primeiras músicas de Anton Webern no festival, no primeiro Festival Internacional Webern, que durou em Seattle, que aconteceu em Seattle, é melhor assim. Os alunos de Gans, entre 1930 e 1940, incluindo Jean Lemontagne, que é compositor, Hans Moldenhauer, Joseph Bloch, pianista e professor no Juilliard School, Dorothy Donegan, que é uma pianista de jazz, Edward Gordon, diretor executivo, do festival, Wanda Paul, pianista e membro, da Faculdade de Northwestern, e Robert McDowell, pianista e membro da faculdade, de College Musical em Chicago. outros estudantes, incluindo Marianette Nao, que durante vários anos esteve na Universidade de Indiana, de música, Abby Whiteside, Evelyn Ora, Jenna Branscomb, Beatrice Sharp Karen, Adrienne Lerner Newman Goldman, Vera Bradford, Arne Sorensen, Sheldon Skolnick, Jeffrey Siegel e Ludmilla Lazar foram alguns dos alunos de Gans. Ele morreu em Chicago aos 95 anos, em 72. E bem, pronto. Chegando de informação que nunca mais chegava ao fim, vamos então ficar a ouvir Rodolf Gans com Bolero de Ravel. Até já! De volta ouvintes, depois deste momento musical que nos foi então trazido aqui pelo Rodolfo Gantz. Sabes que na altura, Adriana, na altura em que estava a ouvir aquilo que estavas a dizer sobre o artista, estava a pensar, tanta gente que dedicou a vida ao Gantz e depois tanta gente que dedicou, imagina só, a vida à Gantza. Pois é. O que dizer, não é? Bom, temos agora nesta edição não o retrato, ainda não vamos ter o retrato, vamos ter o retrato daqui a pouco, mas para já vamos ter sim o De Onde Parte. De Onde Parte, que neste caso é mais o Para Onde Vai. Já vão perceber o porquê. Hoje vamos começar pelo tema que fez mais sucesso e, na verdade, a versão original. Em 1996, acho, e corrige-me, Adriana, se estiver enganado, da Dinamarca, surgiu um grupo chamado Aqua. Ias dizer alguma coisa? Por enquanto não, mas... não, acho que não tem nada a dizer. E então, estes meninos lançaram um tema logo de grande sucesso chamado Barbie Girl. E esta música teve realmente muita repercussão. Espera, ela aí, foi... tu disseste que era de onde? Dinamarca, não era? Tens a certeza? Não, eu disse, não estou em erro. Ah, ok. Não, sim, foi lançada na Dinamarca, apesar de a cantora ser norueguesa. Sim, pronto, mas eles foram lançados na Dinamarca, não é? Sim. Pronto. Estes meninos tinham então este tema de êxito. Foram vários, mas este foi se calhar até de maior êxito. Barbie Girl. Entretanto, só por causa das coisas, isto em 1996, mas é que, entretanto, em 1999, houve alguém que decidiu fazer uma versão muito diferente desta, também chamada Barbie Girl. E foi um êxito, mas não tanto como o tema original. Neste caso, talvez porque foi muito próximo. Se fosse uma distância maior, era capaz de conseguir colher alguns frutos extra. Assim, ficou-se pelos tops de vendas de Espanha e do Reino Unido. Sabes a quem é que eu me refiro? Não. The Axel Boys Quartet com You're My Barbie Girl. Aliás, a música até, peço desculpa, a música até só se chama realmente Barbie Girl. Eu acho que o refrão do original é I'm Your Barbie Girl, não é? Não, é Barbie Girl mesmo. Exatamente, pronto. Mas esta não. Aliás, esta como é que eu posso dizer? Ela diz-lhe, na versão original, Eu Sou a Tua Barbie, e na versão dos da Axel Boys Quartet, como é um homem a voz principal, ele diz Tu És, ou seja, põe a música contrária. Está muito gira. Eu proponho que nós a escutemos, neste caso não no De Onde Parte, mas para onde vai, ou para onde foi. Proponho que a escutemos às duas. O que é que dizes? Por mim, está bem. Então vamos ouvir primeiro Aqua com Barbie Girl, depois com Barbie Girl, os da Axel Boys Quartet. Até já. Até já. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. I'm always yours. are my Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. I can brush your hair, undress you everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Come on, Barbie, let's go party. Make you walk, make you talk, do whatever I please. You can act like a star, you can beg on your knees. Come drop in, bimbo friend, let us do it again. Hit the town, fool around, let's go party. You can touch, you can touch, you can play, you can play. If you say, I'm always yours. You're my Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. I can brush your hair, undress you everywhere. Imagination, life is your creation. E agora, na nossa antena web, já depois deste momento musical dos The Axel Boys Quartet, vamos ao nosso retrato biográfico. Hoje, o artista é Adriana Diz. E o artista é Marco Paulo. Então, Marco Paulo, de seu nome é João Simão da Silva, nasceu, não vou dizer o dia, digo, é 21 de janeiro de 45, em Mourão, no Alentejo. Ele estreou-se nas festas de Alenquer a cantar a campaneira de Roselito. No ano seguinte, teve o maestro Nóbrega e Souza a acompanhá-lo ao vivo. Aos 14 anos entra para o Rancho Folclórico de Alenquer, onde esteve 2 anos como cantor até ir viver para o Barreiro. Em 63, já a viver no Lavradio, no município de Barreiro, começou a ter aulas de canto com Corina Freire. Foi aí que foi descoberto por Cidália Meireles, que tinha um programa de televisão de grande sucesso, o Tucá Tulá. Fica em terceiro no Festival da Canção da Figueira da Foz, com Vida, Alma e Coração. Mária Martins, da Valentim de Carvalho, a grande editora dos maiores nomes do mercado, como do Ouro Negro, Amália e Carlos Paredes, convida-o para gravar um disco, o seu primeiro disco, editado em 1966, foi um EP com os temas Não Sei, Estive Enamorado, O Mal às Vezes é um Bem, O Mal às Vezes é um Bem, desculpem, e V. Em 67, participa no Festival RTP da Canção com Sou Tão Feliz, de António Sousa Freitas e Nóbrega Sousa. Foi depois para a Madeira cantar com a Madalena Iglesias. A partir daí passou a profissional. Grava com Simone de Oliveira o tema Tu e Só Tu, uma versão em português de Something Stupid. É chamado para a tropa, tendo ido para a Guiné-Bissau, onde foi escriturário. Mário Martins fazia sempre questão que ele viesse de férias ao continente, onde gravou os discos que iam sendo lançados. Foram gravados vários EPs e um álbum. Do Festival RTP da Canção de 1969, recupera Canção para um Poeta e Os Fios de Esperança, de Madalena Iglesias e Daniel, respectivamente. No ano de 1970, grava com músicos do Quarteto 1111 versões de temas do Eurofestival desse ano, como Gwendolyn e Todas as Coisas Me Falam de Ti. Não chega a participar no concurso Olimpíadas da Canção com O Homem e o Mar, por ficar desclassificado. Em 72, fica em quarto lugar no concurso Rei da Rádio desse ano. Em 75, lança o single O Mais Feliz do Mundo. 77, é o ano do single No Comboio da Meia-Noite, versão de um tema da autoria de Peter Yellowstone e Robert da Nova. Em 78, obtém um grande sucesso com o single Canção Proibida, Ninguém, Ninguém, que vende mais de 85 mil cópias. É o primeiro disco de ouro do cantor. Em 79, obtém novo disco de ouro com o single Mulher Sentimental. Portanto, em 2 anos, obtém 2 discos de ouro e 3 prata. O single Eu Tenho Dois Amores, editado em 1980, torna-se no seu maior êxito, com 195 mil discos vendidos. 3 discos de ouro e 1 de prata. Em 81, é editado o single Mais, Mais e Mais Amor, que atinge 1 disco de prata e 2 de ouro, com 130 mil discos vendidos. Em 82, regressa ao Festival RTP da Canção com Se Este Amor Acabar É o Fim do Mundo, da autoria de João Henrique e Fernando Guerra, mas o tema passou quase despercebido. Disco de ouro para o single Anitta, versão de um sucesso de Costa Cordalis, também é editada. A coletânea O Disco de Ouro, com os maiores êxitos dos primeiros 15 anos de carreira. O álbum vende mais de 140 mil exemplares, 4 discos de ouro. Galardão de Prata para o single Flor Sem Nome, em 83. Disco de ouro para o single Morena Morenita, que incluía um póster grátis em julho de 84. Ainda em 84, é editado o álbum Romance, novo disco de ouro, que incluía os sucessos Deixa Viver, Nasci Para Cantar e Só Falei Para Dizer Te Amo, uma versão de I Just Call, de Stevie Wonder. O álbum Sedução, editado em 86, inclui temas como Amor Italiano, Dono do Meu Coração e Quem Fomos Ontem. Toy assina os temas Portugal Sonhado, Tanto Mel, Tanto Amor e Perdoa-me. Também grava Canção da Alegria, de Joaquim Pessoa e José Brito. O disco obtém galardão do Disco de Prata. Em 88, é editado o álbum Marco Paulo e o single Joana. A reação do público a Joana seria imediata. uma semana após a sua edição, era disco de ouro e acabaria por alcançar 4 platinas com 145 mil singles vendidos. António José, o letrista da maioria das letras, é substituído pelo também produtor Mário Martins, que já tinha assinado uma das adaptações do disco anterior. Sempre que Brilha o Sol é mais um dos grandes êxitos do cantor, alcançando 3 discos de ouro, cujo orquestrador seria Américo Monteiro, o Emanuel. Participa da OTI com a Rosa Morena, da autoria de Mário Martins e Nuno Nazaré Fernandes. Em 90, é editado o álbum De Todo o Coração, Um Amor em Cada Porto, Ai Ai, Meu Amor e O Amor é Tudo, são os grandes êxitos desse disco. 3 discos de prata, 2 de ouro e 1 platina. Com o single Taras e Manias, de 91, obtém 5 discos de platina, ou seja, 160 mil discos vendidos. E é ainda lançada a coletânea Maravilhoso Coração, com 25 sucessos, que obtém 2 pratas, 3 ouro, 2 platinas, cerca de 175 mil discos vendidos. Em janeiro de 93, é editado o álbum Amor Total, torna-se mais um êxito campeão de vendas, pronto, por assim dizer. Os temas a maior destaque foram Amante, Irmão, Amigo e Coração Deserto. A partir de abril de 94, apresenta na RTP o programa Eu Tenho Dois Amores. Emitido nas noites de domingo, foi um verdadeiro sucesso de audiências e dos 13 programas inicialmente previstos, foram ao final transmitidos 91. É editado o álbum Beijinhos Doces, em 95, que de novo o coloca no top das tabelas de álbuns vendidos, e é lançada a biografia da autoria do jugoslavo Popovic. Em 96, apresenta também na RTP o programa Música no Coração. Em junho de 96, é operado ao cólon para remover um tumor. Seguem-se as sessões que... quimioterapia. Segundo as seleções do Reader's Digest, até ao final do ano 96, Marco Paulo tinha vendido mais 3 milhões e meio de discos e obtido cerca de 60 discos de ouro, e platina numa carreira até à altura com 30 anos de atividade musical. Em 97, recuperado da batalha contra o cancro, lança o álbum Reencontro, o disco, com a colaboração de Américo Monteiro, inclui vários inéditos, tais como Chegou o Noivo. Depois de 34 anos ligados à mesma editora, Marco Paulo decidiu dar um novo rumo à sua carreira e assinou com a Zona Música. O disco 35 anos da Nossa Música, com temas como Te Amo, Te Amo, Nossa Senhora, Fruta Fresca, Deixa a Música Ficar e Bom Dia Tristeza, foi editado em 2001. Em 2013 é editado o disco As Nossas Canções, com a revisitação de clássicos da música portuguesa como Nem às Paredes, Confesso. É lançado o livro Música no Coração, de Palmira Correia, edição especial da revista Caras. A EMI lança em 2004 o disco Ouro e Platina, 1978 a 2003, com um conjunto de 20 canções às quais foram atribuídos os galardões máximos da indústria discográfica. Inclui também CD bónus, Os Primeiros Sucessos, 1966 a 1977. É editado o álbum Amor Sem Limite, apenas com versões de temas do Roberto Carlos. Em 2005, lança novo CD, 40 anos de amor eterno. Marco Paulo escolheu o ano 2007 para dar uma reviravolta positiva na sua longa carreira de cantor. O disco, com produção e arranjos de Ramon Galarza, chama-se Marco Paulo e é o primeiro disco apenas com temas originais. A editora ePlay lançou em 2008 uma compilação com alguns dos seus principais êxitos, O Melhor de Mim. Tal como as canções nele contidas o foram, quando lançadas, o disco torna-se um campeão de vendas. No ano de 2009, lança o álbum De Corpo e Alma, com 13 temas, sendo que 3 são versões internacionais. O disco contou ainda com a colaboração do Ricardo Landum na composição. Este álbum torna-se dupla platina. Em maio de 2010, é editada uma compilação na coleção Perfil, com o repertório gravado para a Valentim de Carvalho, antes de se juntar à EMI. Em dezembro é lançado o disco Vida, que recebe 2 discos de ouro e 1 de platina. Em 2011 fez uma participação especial na novela Laços de Sangue da SIC. E portanto, sei que Marco Paulo este ano fez 50 anos de carreira, ainda há bem pouco tempo, e por isso achamos que o retrato biográfico seria justo fazermos este retrato biográfico a este artista português. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer sobre Marco Paulo ou não. Tens alguma coisa, Carlos? Não sei se me ouves corretamente. Não. Consegues ouvir, Adriana, certo? Sim, sim. Ok, pronto. Então, a dizer algumas coisas aos nossos ouvintes sobre o Marco Paulo, sobre a sua carreira. Começar por dizer, por exemplo, que este tema Joana, ele é simultaneamente um êxito e uma mancha na carreira do cantor Marco Paulo. Porquê? Porque terá sido o único plágio que o Marco Paulo cometeu. Na verdade, o tema pertence a Roland Kaiser, de 1934, e foi realmente um êxito enorme na Alemanha, e que eu tenha visto, mas atenção, porque no disco, na capa do disco pode estar de forma diferente, por isso é que eu digo, poderá ter sido eventualmente a nódoa, é porque este tema... Eu creio que ele está, e até pode ser que tu me ajudes aí com algum artigo da Wikipédia ou alguma informação que tu tenhas, porque parece-me a mim que esta música está decretada no álbum como sendo original dele. Ora, não é. Esta música é de 1984, o tema Joana é de 1984. Também a música Sempre que Brilha o Sol, eu acho que é também uma adaptação. De resto, foi assim que a carreira de Marco Paulo, com alguns temas originais pelo meio, mas muitas adaptações de músicas estrangeiras, foi por aí que este artista cresceu. Dizer também que há um disco, há uma cassete muito curiosa e que tem, aliás, o disco em si, depois de ser lançado em disco também, tem 12 músicas e todas elas são dedicadas às mulheres. É o tal Beijinhos Doces, de 1995, que tem 12 músicas, 12 nomes de mulheres. Foi uma homenagem bonita do cantor Marco Paulo, dizer então que sim, depois ele teve cancro. Aliás, um dos seus últimos espetáculos foi na APDL, em Vila Nova de Gaia, um antigo parque que eu acho que não existe mais, em São Pedro da Afurada, onde eu também tive o prazer de estar, porque Marco Paulo foi um artista que eu gostei muito. Só não gostei de uma coisa, foi o único até agora, foi um dos dois que nos disse não. a ser entrevistado pela Antena Web. Mas pronto, são coisas da vida. A música, Adriana, qual é que nós vamos ouvir? Vamos ouvir então a música As Vozes do Vento. Portanto, espero que gostem. É só vozes, não tem as atrás. Ah, pronto, eu juntei as. Pronto. Então é só Vozes do Vento. Vamos ouvir a voz do Marco Paulo com vozes as vozes do vento. E já voltamos então, não é? Para exatamente as despedidas. O Inãozinhos vai ficar para a semana. Ok. Porque estamos já no final desta nossa emissão e, portanto, vamos daqui a pouco só voltar mesmo para as despedidas. Então, ouvintes, Marco Paulo com Vozes do Vento. Até já. Até já. Um olhar tão doce, corpo de curar, como se toda tu fosses de cristal. Os teus olhos claros eram céu aberto, pois da primavera no deserto. Vozes do vento que me falam desse amor na lonjura, são a gota de orvalho numa flor de ternura. Vozes do vento, estás ausente e a tristeza é presente, minha onda do mar. O importante é amar. Passaste e ficaste só por ter passado, e o que deixaste foi o ar parado. Tu és como a aragem que o vento amacia, a brisa lavada e bravia. Vozes do vento que me falam desse amor na lonjura, são a gota de orvalho numa flor de ternura. Vozes do vento, estás ausente e a tristeza é presente, minha onda do mar. O importante é amar. Os teus olhos claros eram céu aberto, pois da primavera no deserto. Vozes do vento que me falam desse amor na lonjura, são a gota de orvalho numa flor de ternura. Vozes do vento, estás ausente e a tristeza é presente, minha onda do mar. O importante é amar. Nas vozes do vento sinto a nostalgia do sonho perdido cada dia. Vozes do vento que me falam desse amor na lonjura, são a gota de orvalho numa flor de ternura. Vozes do vento, estás ausente e a tristeza é presente, minha onda do De volta, ouvintes, depois deste momento musical, deste momento aqui do agora fugiu-me, do Marco Paulo, eu não tinha alguma esperança de que a nossa colega Adriana se juntasse aqui a nós. Adriana Flória, bem entendido, mas ela não está em linha e, portanto, bom. Mas deixo-te, Adriana, nós já estamos a ter o final do nosso programa. Vou deixar-te tempo para que possas deixar aos nossos ouvintes as tuas últimas palavras desta edição, para depois darmos por terminada. Força! Então, ouvintes, pronto, damos por terminada a nossa emissão e vocês já sabem o vosso feedback, tanto do que nós dizemos aqui no programa, como também nos podem dar sítios para onde nós podermos ir, países, mandar-vos as vossas músicas, as vossas preferências, também informações sobre grupos, sobre músicas, também aceitamos. Seja música clássica ou até de hinos, é uma grande ajuda. E já agora, se algum de vocês quisesse juntar a nós, a nossa equipa, nós estamos sempre à procura de sangue fresco, não para beber, mas para locutores e produtores, e também para a imprensa escrita. Se vocês se interessarem, é só contactar-nos para o geral.radioantenaweb.info, já me digo isso há tanto tempo que já não sei, mas a sério agora, geral.radioantenaweb@gmail.com. Acertei? Depois de... muito bem. E já agora vocês também nos procurem no Facebook, temos lá a nossa página e o nosso grupo. E também temos o nosso site www.antenaweb.info. Está sempre lá atualizado com tudo, agora com a nova agenda de espetáculos, portanto tem sempre coisas interessantes para verem e para procurarem, para baixarem os nossos programas e ouvi-los aonde vocês quiserem e com quem quiserem. E já agora convidem os vossos amigos, familiares, conhecidos, inimigos também, professores, seja quem for, para a nossa rádio. Pronto, é isso. Passo a palavra a Carlos. Pronto. Ouvintes, nós ficamos então por aqui. A vocês eu desejo também a continuação de uma ótima tarde. E então vamos terminar por aqui o nosso 3 em ponto. No próximo domingo há mais, aqui mesmo na Rádio Antena Web. Aqui em radio.antenaweb.info. Da minha parte também é tudo. É uma ótima tarde para vocês. E então vamos terminar por aqui o nosso programa. Desejo-vos uma ótima tarde e, se tudo correr bem, há de correr hoje. Já tudo volta à normalidade. Até porque a minha saúde também já está a normalizar. A todos, então, uma ótima tarde e até à próxima semana. Bye.